Jesus que desceu à terra, semeou a paz e amor, representando a paz na guerra, que sofreu perseguições, resistiu às tentações, abençoou multidões, hoje vive nos corações. Deu o primeiro passo, se entregou horrores, suportou dores para salvar nós pecadores, pra proporcionar vida nova através do arrependimento, pra nos restaurar e mudança que começa de dentro. Sigo teus mandamentos, mesmo tendo livre-arbítrio, morada do Espírito Santo eu sou. Vivencio a guerra espiritual nesse campo de batalha, onde minha voz é a lança, minha armadura, a palavra. Meu escudo é divino, lotus na selva de pedra, na derrubada do império do cego. Sigo paz na guerra, batendo de frente com os maestros nessa orquestra de horror. O mosaico de merda vem nas ondas do meu interior. Vou cultivando minha essência pra viver de coração. Essa é minha herança sonora, mesmo que o mundo diga não. No campo de concentração, sou timo sobrevivente, soldado iluminado pelo Deus onipotente. Na contagem regressiva, nos compassos da vida, em terrenos férteis, semeio verdade, não utopia. Sou instrumento do Senhor para alcançar quem precisa, atingindo corações através de minha sonoplastia. Esse ele bate a porta do seu coração. Deixe um entrar pra receber a unção. Com o mundo em guerra, cria solução pra que a paz do Senhor habite em seu coração. Bomba de feita é sem moral, muito menos é de chocolate. Bombas daqui são estouros das notícias de atrocidade. Aqui é favela, onde o pobre é quem paga o pato. Tanque de guerra, daqui onde dona amarela lava os trapos. Sou como atirador de elite, de longe observo as tretas erradas, como o alvo de um destino incerto. Governo da enxaqueca, mas não melhoral. Prisão perpétua pro ladrão de galinha, não pro lalau. Não somos boneco de posto, pro arce é nosso sustento. Mas com meus livros faz bem, nutre de conhecimento. Quer tirar salvação, mundo que contamina, contra as ondas do pecado, Jesus é o nosso salva-vidas. Sei que sua guerra pode ser extremamente espiritual, família sentimental, escola fraternal. Mas não importa, largue mão dessa preocupação e deixe Jesus fazer morada em seu coração. Como lotus que nasce no pântano e cresce impecável, como cristão que nasce no mundo e não se suja com pecado. Sem luneta vejo de longe o futuro do planeta profetizado, é apocalipse. Vixe, é muita treta. Como água quando poluída, nem com todo tratamento volta a ser por um dia. Se a minha semente da palavra no solo da guerra, pra que a árvore da salvação dê frutos pra quem prove dela. Esse ele bate a porta do seu coração. Deixe-o entrar pra receber.